Tran 3520, próximo do ponto de Santa no zero, pronto, boa noite. Boa noite, Tran 3520, linda, cola pistão no zero, vento no 80 graus, 12 mais. Autorizado a linha de decolada 10, Tran 3520. Decolada 23, controle 1 no 935, bom voo. Obrigado igualmente, bom final de semana. Controle Salvador, Tran 3520. Você da vigilância. Controle Salvador, Tran 3520, cruzando 3 contas. Sobe nível no 50, vigilância 3520. No 50, Tran Salvador, Max e Luan, 23, total do POB 70, esse Mandaracaju 355 Zulu. Próximo, mata no horário. Atinge e mantém o 150, tá? 3520. Afirmativo, mantém o 153150. 3520. Portugal Gal Zero 24, contact non receive center, frequencies 12685 or 12545. First frequency 12685, can you repeat secondary? 125 decimal 45, so on. 12545, thank you, bye bye. Bye. Centro 3520, chama agora o Centro Recife no 26 decimal 85, alternando no 2545 3520. 12685, alterna 12545, Centro 3520, boa. Controle. 3520, controle. 3520. Negativo, controle.